Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu? Emissão do Escolhes tu ou escolho eu? Numa estreia oitava da segunda temporada, porque ao todo é para aí a centésima, octogésima, não sei como se diz, mas esta aperta emissão 180. Ao todo já são cerca de 180 emissões e nunca tinha acontecido a emissão ser gravada por telefone. Mas é o que está a acontecer, telefone móvel, já agora diga-se, nesta sexta-feira, 3 de janeiro de 2020. Estou a falar sozinho, mas o Carlos Bonaparte acho que está do outro lado. Desta vez nenhum de nós está a ver o outro. Já aconteceu na edição passada, só que era com um telefone de qualidade, não era com este som fanhoso, parece uma linha telefónica. Não, é bem respondido, mas é o telefone um de cada lado. Ou seja, um em cada estúdio. É porque nesse caso o telefone eu também estava de um lado e também estava do outro. Aliás, até só ouvia. Cada um a falar do seu lado, agora sim. Pois é esquisito. Vamos a separar e por telefone, pronto, é hoje para iniciar o ano. Ano novo, vou vida nova. Ah, é verdade, eu começava o ano do escolho, estou a escolher eu, sempre com aquela coisa. Yo, está tudo bem, e não sei o quê, vai dar para cá, Big Show Sick, Mas isso é muito fixe, porque dá para uma pessoa, por exemplo, estar a fazer um programa, e, não é, fazer um programa assim, andar de um lado para o outro e tal, e os ouvintes pronto, depois não sabem nem por onde é que a gente anda, nem o que é que a gente faz, mas é engraçado, porque dá para tomar uma meia de leite. Dá para fazer muitas coisas, dá mesmo para fazer muitas coisas. É o que tu estás a fazer, aposto, mas... Ando por aqui a passear de um lado para o outro. Desculpa, só um bocadinho, peraí. Exato, está bem, estou. Já me esquecia. Dá para fazer muitas coisas, com certeza. Tomar um meio de leite, um café. Sim. Paquerar uma mina, na verdade. Muito bem. A gente hoje tem músicas de gente, pelo menos metade delas, porque a prioridade é minha. O Nuno escolhe três músicas e o Carlos vai responder ou tentar responder dentro do género musical de cada uma delas. Sempre com justificação, histórias de vida, alguma escolha especial, mas seis melodias em causa. E vamos começar nós hoje, não parece? O Carlos Bonaparte ainda agora foi refrescado com as minhas três escolhas. Não parece, mas tem todas a ver com a época festiva que ainda está a decorrer, que muita gente ainda continua a dar importância à celebridade de 6 de janeiro, dos magos. E então, em Espanha, acho que dão mais importância a isso do que ao Natal. E ao Ano Novo. É isso. Mas é Natal, sim. Nós, a 3 de janeiro, ainda estamos nesse enquadramento, no meio de festividades, e as três escolhas hoje têm a ver com isso. A primeira, que não parece nada, porque o Carlos acabou de ouvir a música antes de começarmos a gravar, mas tem a ver. Porquê? A música é trazida por duas irmãs jovens, belas, cantadoras, que se chamam, se não me engano, Margarida, já não me lembro bem do nome das raparigas. Teu nome era Margarida. Margarida Falcão, são o nome das raparigas. É o nome das duas raparigas. Irmãs. Margarida aí? Catarina e Margarida Falcão. Ah, ok. Há cerca de 6 anos começaram um projeto de folk que se chama Golden Slumbers, que em inglês quer dizer Golden Slumbers. Começaram no seu quarto a cantar e então começaram a usar as suas vozes, que são belas, digamos, e a usar as suas harmonias vocais e começaram a aparecer no mundo da música. Ora, quem é que as foi buscar no Festival da Canção de 2017? Que já não me lembro quem é que ganhou. Parece que foi assim um rapaz Sobral, não sei o quê. Acho que foi. É uma atividade mental. Ele ganhou porque se tinha pena. Exato. As pessoas tiveram pena porque ele parecia um atrasado mental e parecia que estava doente. E então, nesse ano, houve outras músicas. As pessoas não se lembram, mas houve outras músicas. E então a canção número 2 da primeira meia-final, portanto foi logo a segunda a aparecer, creio eu, ainda no final de fevereiro de 2017, foi interpretada pelas Golden Slumbers e composta pelo Samuel Uria, que é uma cabeça que eu aprecio também nas suas letras, não é um cantor que eu sigo e que o estilo musical me agrada, mas ele, as letras agradam-me, ele não sabe o que anda a fazer até ter entrado nos anúncios da Nós. Depois, a música chama-se Para Perto, que é o que vamos ouvir. E porquê é que eu estou a destacar o Samuel Uglia, que foi o cérebro por trás desta música, e acho que foi em letra e música dele? Porque há poucas semanas, será duas, aconteceu mais uma edição, acho que a 119ª, do Natal nos Hospitais. Não sei se vai na edição 119 ou 1119, mas é uma coisa assim. Acho que é 1119. 1119. E, portanto, pois foi o ano 19 para o ano é o 20. E este ano. Pois. E o que é que aconteceu? No meio de tantos artistas, eu não vi tudo. Aliás, nos últimos anos foi dos anos, talvez o ano em que eu vi menos o Natal dos Hospitais, porque eu gosto de assistir, e essa é a primeira justificação. Eu gosto de assistir sempre ao Natal dos Hospitais, desde que comecei a ser adultinho. Adultinho é uma palavra boa. Porque eu gosto de ver aqueles gestos de solidariedade, de estar presente, de deixar uma alegria. Este ano, do pouco que eu vi, destacou-se-me uma visita que a Isabel Angelino fez, já não sei a que instituição, já nem sei onde foi, mas destacou-se a reação de uma senhora, já estou a falar, sei lá, de 80 anos, quando viu todas aquelas ofertas que a RTP e a Philips tinham feito, e ela disse à Isabel Angelino, você está maluca? E ela, maluca, porquê? Porquê? E ela, tanta coisa boa e tanta coisa útil, eu nunca tinha visto junto tanta coisa boa e útil. Aí até Isabel Angelino parou, quebrou um bocado e abraçou-se à mulher a dizer que aquilo era mesmo tudo para eles e ia dar jeito e tal. E eu gosto desse gesto de pessoas assim, vou voltar a falar nisto na minha segunda escolha, e o Natal dos Hospitais tem muito, muito disso ao longo daquelas 10 horas ou lá quantas horas são. E ver a alegria daquelas pessoas que ou têm pessoas com problemas, ou elas próprias estão com problemas e por isso é que estão internadas ou em sítios mais desfavorecidos quando fazem visitas pelo país e arredores. Essa é a primeira razão. E a segunda, é que relacionada diretamente com Samuel Lúria, é que no meio de todos aqueles, como o Carlos Peão cantava em playback, houve dois que eu vi que claramente não cantaram em playback. E tenho quase a certeza que não foi pedido da RTP, foi pedido dos próprios artistas, porque, claro, a nível técnico é mais fácil do que estar sempre a tirar intenção, tirar atenção para o artista que segue, estar a montar todo o artefacto, que foram João Pedro Paes, não é surpresa, e foi o Samuel Lúria, que gostei de ver ele a cantar, não estou a dizer que foram os únicos, mas dos que eu vi, foram os únicos que eu vi que não cantaram em playback. E eu ao vê-lo, e ao ver a postura dele descontraída, mas ao mesmo tempo concentrada, ele não levou aquilo para brincar, lá por ser, nenhum artista recebe nenhum cachê, nenhum artista é pago para estar lá, mas lá por ser de borna, e se esta é uma música, eu reparei que ele não levou aquilo a brincar, tão como o João Pedro Paes. Gostei da postura dele no palco, também gostei desta música que ele apresentou, e lembrei-me dele. Que eu pensei, ele compôs uma música para o festival, não foi 2018, foi 2017, fui procurar, e o terceiro ponto, além deste pequeno contributo, deste pequeno, não é homenagem, é este reconhecimento pela iniciativa, creio eu, dele, de cantar mesmo, é que esta música, cantada pelas Golden Slumbers, tem a particularidade. Uma pessoa tem que estar muito atenta para perceber a letra. E aquela em português. E, afinal, não sou só eu. Porque eu, hoje mesmo, antes de iniciarmos a emissão, fui pesquisar, escrevi mesmo Golden Slumbers para perto. E a primeira coisa que me aparece no Google é o vídeo com a letra em baixo, mas a letra não está completa. Há versos em que aparece, entre parênteses, três pontos de interrogação, fechar parênteses. Abrir parênteses, três pontos de interrogação, fechar parênteses. Porque a pessoa que passou a letra, ou as pessoas, não percebem também algumas partes. E então a letra que aparece, a primeira letra que aparece no Google, claro que se eu procurar aqui melhor, há de haver sítios que aparece uma letra inteira, a letra completa. Mas o primeiro resultado que aparece no Google é incompleto, portanto não percebe o que as raparigas dizem. Mas pronto, sobretudo centrado no Samuel Lúria, são as Golden Slumbers, uma estreia neste programa. E aliás, o Festival de 2017 também vai marcar a sua estreia, acho eu. Não vai nada. Uma música derrotada do Festival de 2017 vai marcar a estreia neste programa. A música chama-se Para Perto e a Catarina e a Margarida vão cantar esta música de Samuel Lúria. Que irás dizer, Carlos Bonaparte? Não irás dizer nada. Nada. Pronto, então vamos à música, que é o que interessa. Vamos à música. A seguir sou eu comigo e o Carlos inicia a sua intervenção magnífica. Espero eu. Até já. Não estás longe nem calado. Se eu souber de cor que o teu lugar é o lado onde tu me ouvis melhor, vou-me para de ti. Mesmo das notícias más, para o tempo aqui, pode esse silêncio atroz. O meu lar é tua voz. Não estás longe nem calado. Se eu sou chegamos àquela parte do momento alto, que é, pronto, aquela música de gente, não é nada, não é grande coisa, por acaso não é grande coisa. Bom, eu inspirei-me na escolha do Nuno, para escolher a minha também, não é? Que é uma coisa que se ver, não é? Acontece às vezes, em 100% dos casos, não é muito, é uma porcentagem baixa. Eu escolhi uma música que ela... Percebe-se bem as palavras, mas é difícil perceber a ideia da música. É preciso ter uma mente muito aberta para conseguir perceber realmente o que é que a música quer dizer, o que é que a música quer transmitir. Eu estou a falar de uma música chamada Telemóvel. Não conheço. Diz? Ah, isso não conheces? Não essa conheço. Essa música venceu o Festival RTP da Canção, e não ficou em último na final da Eurovisão, porque nem sequer ela chegou. Ficou abaixo do último. Ficou abaixo do último, é verdade. Foi um dos últimos classificados daquela meia-final. Até vou confirmar aqui, mas foi dos últimos. Na meia-final. Que é uma coisa que eu também confesso que não percebi, mas enfim. Eu acho que houve uma espécie de anti-portugalismo depois da vitória do Sobral. Porque alguém dizer que a música não é só fogo de artifício é uma ofensa para o Festival da Eurovisão da Canção, porque a maior parte das pessoas vai lá fazer figurinhas tristes e aproveita e canta umas coisas e tal. mas a maior parte é dar espetáculo, que não tem nada a ver com a música. Foi, mas, foi antepenúltima na primeira meia-final. Ainda teve Montenegro e Finlândia abaixo. Portanto, houve ali uma espécie... Eu encaro isto como ali uma espécie de castigo por... vocês ganharam e fazem esta figura? Então, uma vez aqui para a frente, se não ganhar tão cedo. Agora já só daqui a 50 anos. E acredito mesmo que tenha sido isto que passou pela cabeça dos responsáveis da Eurovisão. Porque o que ele disse que, no fundo, é uma ofensa. A maior parte... Aliás, ele foi muito da Eurovisão, foi muito criticado por isso. Pronto. Voltando ao Conan Osiris. O Conan Osiris é... entre aspas, lugares, tem música chamada Vagina e coisas assim. É música muito alternativa e, em alguns casos, até hardcore. Mas nunca é ofensiva, nem palavras baratas, nem coisas do estilo, não se pensa. O Osiris, acho que o nome dela é Tiago, o Osiris tem... criou esta música, Telemóvel, que é um atentado, aliás, não é um atentado, é um desafio à inteligência. Porquê que é um desafio à inteligência? Porque a música vai buscar... Primeiro não fala de amor, nem de amizade, nem de abandono, nem músicas de falar sobre os refugiados. Não fala, não falam disso. Mas falam tudo isso. A mensagem da música é muito... primeiro, ela dá para tudo aquilo que nós quisermos. Porque quando ela fala num telemóvel, que é uma coisa banal, uma coisa que todos nós temos, até já temos mais que um, sei lá, são para aí 10 milhões de pessoas e para aí 23 milhões de telemóveis. Ou mais. Ou mais, mas eu já vou por aí. Portanto, é assim, ele pegou nessa coisa tão banal e automaticamente transformou-a numa coisa única, porque... O telemóvel é como a nossa alma, uma coisa nossa, nós podemos fazer com ele aquilo que nós quisermos. Se as pessoas pegaram ali e partiu. Ou escangalharam o telemóvel, aquela explosão de emoções, que às vezes a vida é assim. E, aliás, até houve alguém, agora estou aqui falando da alma, até houve alguém, já não sei quem é que foi, que mudou, fez uma traspas paródia da música, mas trocou a palavra. Trocou as palavras do meu telemóvel para a minha alma. Eu já agora já não me recordo, mas eu vi essa parada, ainda estava em França, estive um tempo em França, eu fui para lá refugiado, pedi uma porrada aqui, uhum. E eu então escapei, pronto. e então, eu escolhi esta música por alguns motivos. O primeiro é porque tem a ver com a Eurovisão, um bocado. Gasto a música da mesma Eurovisão, só que desde 2019. Segunda coisa, tem a ver com o desafio que é fazer músicas destas. A música do Samuel Luria, no fundo, que foi feita por ele, das Golden Flammers, é muito diferente, não tem nada a ver com esta música do Conan Osiris, mas há um ponto que as une. Eu consegui perceber a maior parte daquilo que eu ouvi, consegui perceber a maior parte da letra. A verdade é que também é uma letra também inteligente. E essa música também tem uma letra inteligente. Cada música do Osiris é mais fácil de perceber também em termos de letra, porque é uma letra mais curta, mas aquele cantar meio a variações dificulta às vezes um bocadinho a interpretação da letra. Ela parece estar nem bem ligada a arrastar ali um bocadinho as palavras, as sílabas. Mas a verdade é essa, ele faz um grande trabalho e depois há aqui um ponto em comum. Eu não sei se tens pensado nisso, e eu tenho pensado nisso mais ou menos nessas alturas. Mais ou menos a partir dessa altura, que é, as pessoas têm voltado a apostar no Festival da Canção. Portugal teve uma representante em 2015. A música que representou Portugal na Eurovisão era uma porcaria. E eu não faço, eu nem quis ouvir as outras. Aquilo que eu sei, e atenção que às vezes aquelas que não ganham, atenção, conseguem ser melhores. Mas, há outra coisa, que é, eu lembro-me quando foi o festival de 2012, quiseram pôr lá umas guitarras, tudo que era música tinha que ter guitarra. Por causa do facto de ser património de um... Por causa do... Exatamente. Mas aquilo, Bom, aquilo foi pior, aquilo foi mal em estúdio, mas ao vivo já foi pior. Eu lembro que transportamos nos dias, a forma como ou da guitarra passava para não sei onde, depois voltava para a guitarra, e depois aquilo ainda por cima a guitarra, aquilo era gravado, portanto não tinha, não estava lá a guitarra a fazer nada. Pronto. E noutros anos anteriores a gente viu aquela música que venceu o Auaué, Auaué, que é a música do Emmanuel, que já não sei quem é que cantou, mas... Eu quero ser tua, não. Isso. A Suzy. A Suzy, exatamente. E há vários exemplos dos últimos anos, a partir de 2010, aliás, mesmo antes, só que eu vali duas ou três músicas que ainda se aproveitavam bem. Sei lá. De 2009 só ficou mesmo a Flor de Lis, por exemplo. De 2008 só ficou a Vânia Fernandes, porque foi a Eurovisão, porque ninguém chamava dela aqui. E da Filipa também, pouca gente sabe lembrar dessa música, do... como é que é? Apenas um dia, não é? Uma coisa assim de estilo. Depois houve uma que era a Catarina Pereira, que foi fazer um plágio dela própria, aí eu fui-me entender. Ou seja, e eu reparo muito nisto e fico muito contente por ver que agora essas músicas são, que as pessoas voltaram a apostar no festival. Eu acho que isso não vai durar muito mais tempo, por essa mala pata que temos com respeito à Eurovisão. E eu acho que aqui a culpa já não é, não sei o que é que pensas sobre isso, mas acho que a culpa já não é propriamente das pessoas que não apostam na música portuguesa. Faz-se música de qualidade, faz-se música, só que não se faz música com muito fogo de artifício, mas faz-se música com qualidade e fica para baixo, fica lá para baixo. Agora ainda é pior que nos anos 70, porque nos anos 70 e 60 eram só 14, 15, a gente ficar em 9, pronto. Agora em 20 ou 25, a gente ficar em 22º ou 21º, é muito pior, não é? A RTP parou em 2016, de propósito, sim, porque não estava a resultar, nem em audiências, nem em resultado na Eurovisão. Parou, ponderou, para o ano vai ser diferente. E chamaram os compositores, não foi todos os compositores de topo, mas chamaram quem acharam, e aqueles que aceitaram, não é? E acho que foi quase toda a primeira tentativa que aceitaram. E deu no que deu. Em 2020, para mim, e vai ser difícil, ainda há poucos dias comentei isso quando estava a ouvir o CD, em 2017 foi assim, mas para mim vai ser difícil igualar o nível em 2018, porque lá está, depois da vitória europeia, aí é que se esforçaram ainda mais para chamar aqueles que acharam que iam ser, quer os que torcessem mais audiências, quer que construíssem músicas mais fortes, depois ficamos em último na Eurovisão, mas pronto. Mas a nível nacional é muito, acho que foi muito forte. No ano passado voltou a ser assim, mas mais discretos um bocado. Este ano, possivelmente, vão ser ainda mais discretos os compositores, ou seja, não daqueles mais reconhecidos, mais populares, e vai andar assim, porque ou conviram quase sempre os mesmos, que não aceitam estar todos os anos naquilo, porque têm as suas vidas e não é prioridade o festival, para quase nenhum deles, ou para nenhum deles. Para a própria Luís e Salvador, aqui não foi um convite que apareceu e pronto, vamos lá cantar e depois vimos embora, e não foi bem assim. Ou eram sempre os mesmos, ou então, como os melhores já foram, e depois os segundos melhores também já foram, e depois vai andando, e não resulta. Sabe que eles este ano são 26 as pessoas que os participaram, mas eles convidaram 27 pessoas. Tu foste o 27º? Não. Não, não, não. O Tony Guerreiro foi o 27º. Como apesar de que eles já sabem que ele vai fazer plágio, assim que assim vai ser desclassificado, então, já não vai conseguir. Já não vai conseguir o Diogo Pissarra. Mas... Pois, e é normal, vamos lá ver. É que isto nem para exportação serve. E nem para importação, porque para importação há meios muito mais eficientes. O que não havia na década de 80, não é? Na década de 70, o festival era uma porta para a música portuguesa em Portugal. Agora não é. E, portanto, não sendo, logicamente, porque não sendo por vários motivos. Desde já porque agora as músicas têm um limite máximo de, sensivelmente, de 3 minutos. Não, sensivelmente é mesmo. 3.00. Portanto, sim, 3 minutos. E entre 3 minutos e meio. Agora é 3 minutos. Depois... há ali uma questão que é a questão dos... ou seja, hoje em dia tu tens muitas plataformas para mostrar as músicas e para te promoveres o Festival da Eurovisão, o Festival da RTP da Canção é o festival que a gente não vai ganhar, não vale a pena. Ah, e o Festival da RTP da Canção já há muitos anos que não é a montra que era, não é quase o ponto alto do ano a nível musical e vamos ver quem é que está no festival. Como nos anos era o Festival de San Remo, que era tipo o ponto alto de Itália e arredores, agora o Festival, agora já há muitos anos que deixou de ser esse... Mas o Festival de San Remo ainda vai sendo, porquê? Porque o Festival, ainda vai ter mais ou menos uma referência, porquê? Porque o Festival de San Remo... Ele não dá direito à Eurovisão, acho eu. Não. A questão é, ele independentemente de dar ou não, ele é feito para os italianos. Não é? Aquilo é uma porta, pode ser uma porta de entrada até para alguns italianos, para alguns artistas, não é? Nós temos alguns artistas que começaram, não digo ali que começaram ali as suas carreiras, mas deram um grande passo ali. Isso não aconteceu tanto... com outros clubes da Eurovisão. Aqui o António Calvari já tinha sucesso antes da Eurovisão. O Carlos Maior nem por isso. Era o José Cid já, era consagradíssimo. Quer dizer, mas sim, agora, digamos que a Eurovisão acabou por se tornar uma coisa muito estranha, porque quem dá mais... Desde logo tu tens os 5, os Big Five, não é? Porque pagam para estar sempre na final. Só isso já descatalogiza o festival. Mas pronto. E a verdade é que... não, e é pena fazer isso à música portuguesa, e no caso é em Portugal, mas não tem culpa. Seja como for, é muito bom ver que pelo menos durante 3, 4 anos apostou-se muito neste festival e surgiram composições muito interessantes. Como, por exemplo, esta da Corona, aí que vamos ouvir. Sim, a exceção nos últimos anos que catapultou a carreira da pessoa, acho que se chama Salvador Sobral. Foi literalmente o festival que mudou a vida dele. E assim será para sempre. E ele, nisso, claro que... Não, repara, mesmo da Cláudia Pascoal. A Cláudia Pascoal teve uma vida artística muito distinta a partir daqui, mas até a própria Isaura. Isso já não noto tanto, mas... tudo isso, assim será. Não, há muito submundo para além do comercial, percebes? Há muito submundo para além do comercial. E quando tu tens salas de espetáculos que não são um Coliseu, é verdade, mas quando tens salas de espetáculos a encher com a Isaura, percebes que qualquer coisa mudou. Tu podes não perceber, mas ela percebeu que houve qualquer coisa que mudou na vida da Isaura, em termos artísticos. E talvez, se assim não fosse, ela nem continuaria a cantar em português. Ela até fez um EP inteiro chamado Agosto, com 6 músicas todas em português. Por aí percebes a dimensão da mudança, por exemplo. Conão Ziris. É telemóvel ou telemóveis? Telemóvel. É telemóvel. É só um. Ele só tem um, é pobre. É pobrezinho, coitadinho. Por acaso acho que é um bocado pobre de conversa, mas isso seria... Por acaso a música chama-se Telemóveis, Carlos Bonaparte. Estou a ver aqui na fonte oficial do Festival da Canção. Foi o que eu disse. Pois, que chamada está em más condições, peço perdão. É da rede. É também o compositor desta música, além de ser o intérprete. Telemóveis é a música que se segue. A segunda desta emissão dos Códigos foi a escolha Will de 3 de Fevereiro de 2020. A seguir voltará o Carlos. Os ouvintes podem se acreditar, mas nós estamos mesmo numa chamada. A seguir o Carlos liga e eu inicio a emissão. É assim que acontece. Até já, muito obrigado. É música. Até já. Eu parti o telemóvel a tentar ligar para o céu, para saber se ele mata a saudade ou quem morre sou eu. E quem mata quem, quem mata quem, mata quem, mata quem, nem eu sei. Quando souber não liga mais ninguém. Se a vida mandar mensagem, se ela não parar estragar o telemóvel. O teleleio vou partir, o telemóvel. O teu e o meu eu vou estragar o telemóvel. Eu quero viver e escangalhar o telemóvel. E se eu partir o telemóvel, eu só parto aquilo que é meu. Vou para ver se a saudade morre. Agora fez-me lembrar, ao vê-lo, fez-me lembrar que há poucos dias ou semanas vi-o num programa do Herman José, curiosamente, que é o senhor que se fez, a cantar uma música dele e pelo meio está todo romana e começou, continua chamando-me assim, bebê, e cumprimentou a romana durante a atuação. Claro que também não era playback, porque no Herman José não há playbacks nos programas. Bom, vou falar do Herman José, porque não foi estudado. Também no Natal dos Hospitais, fiquei com a noção, não foi nesse programa que eu ouvi pela primeira vez a música, mas fiquei com a noção da popularidade que ele atingiu no final de 2019, ou voltou a atingir a popularidade através da música, de uma brigadeira que ele criou chamada A Família da Lady Gaga, mas Lady descrita de maneira diferente, que é uma outra Lady Gaga e não a irmã gêmea do Carlos, Stefani Germanotta, que é casada com um senhor, nem vou perguntar o que é que o Carlos Bonaparte está a fazer do outro lado da linha, estão a saber como são, é casada com um lorde inglês, um coronel, um militar, e apregou-se aos quatro ventos, sempre muito emocionada, que teve três filhos, e mais aqui, e mais agora. Claro que a letra desta música, como se costuma dizer, és um bocado brejeira, sobretudo no refrão, porque nós não dizemos o meu marido é coronel, nós dizemos é coronel, e ele começa com o meu marido é cor, e faz o gesto do cornudo. E depois é pu, ele não diz pasteleiro, diz é pan, porque vai dar a intenção que a seguir vai dizer outra coisa, e depois no fim é fu, mas ele atingiu também, por causa da coreografia que foi criada, não sei se foi ele ou se foi outra pessoa que ele tem sido, atingiu um sucesso que chegou a várias gerações, há pessoas imensas, e mais famosas ou menos famosas, a gravar esta música e a imitar a coreografia. As pessoas sabem de quem é esta música, cantam o Herman José, e eu não sou o maior adepto da música, mas sou um grande adepto dele. E gosto de ver que ele, a tal pessoa que eu ia falar, quando eu disse ao bocado que ia falar de alguém, que eu vejo que tem bom coração, que se emociona quando há bons gestos com atitudes nobres em frente a ele, era este, era o Herman José, que também esteve no Natal dos Hospitais. E é curioso verificar, mais uma coincidência, o Carlos Bonaparte, sua emissão anterior, o Carlos Bonaparte está aí, não está? Doutor? Sim. Não. Ah, não está. Pronto. Então, quando vai com ele? Eu já estou a dormir. Eu estava, tenho-me aqui num sofá, já estou quase a dormir. Ah, então, mas depois chamo o Carlos Bonaparte, que é para ele voltar à emissão. E ele falou do Zé Pelágio, do Tony Carreira, portanto, Zé Pelágio, o marido da Maria Cópias. E desta vez não foi nenhum membro Carreira a fechar Natal aos Hospitais, mas foi sim o Herman José. precisamente que eles guardam para o fim, ou o Marcelo Rebelo de Sousa, não, esse fala lá para o meio, ou é sempre alguém que, poderia ser o Marco Paulo, por exemplo, que reúne assim uma popularidade, ou sabe que as pessoas estão à espera de ver. E este ano, quem a RTP manteve para o fim, porque as pessoas estavam à espera de ver no palco, foi o Herman José. Gosto de ver este novo sucesso dele. E isso não tem que estar tão atentas, mas nem eu, mas quando vejo o programa dele na RTP à quarta-feira, continua a haver ali momentos de bem conseguidos, de humor inteligente e tal. A música chama-se A Família da Lady Gaga. É o sucesso na voz do Herman José, de ascendência alemã. E é a canção que vamos ouvir, a terceira de hoje. Pode ser, Carlos Bonaparte? Pode ser. Então, boa viagem. Já não vi a Lady Gaga desde os meus tempos de infância. Nada nem ninguém apaga a sua grande importância. Um dia a meio de um passeio, lembro-me que uma vez jogar ao 7:30, ambos perdemos os três. Apesar de muito nós, ajudava o pessoal a brilhar em toda a prova, tanto escrita como oral. Casou com um lord inglês, corajoso, militar, só pipis temos três. Disse-me ela a gaguejar: o meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é puf, é puf, é puf, poderosa empresária. O filho do meu é pá, é pá, é pá, bacelar em Santiria. A filha mais nova é fu, é fu, é fu, formada em Estornaia. Hoje mantém-se bonita e mesmo apesar dos tiques, leva muito da marmita, o lanche para os piqueniques. É sempre vista montada num carro fenomenal, possui alta cilindrada e um airbag descomunal. Habita uma quinta perto, numa paisagem de gritos, sempre de portão aberto, para acudir aos mais aflitos. Apesar dos seus tormentos, pela gaguez descontrolada, apregou aos quatro ventos, sempre muito emocionada. O meu marido é cor, é cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é puf, é puf, é puf, poderosa empresária. O filho do meu é pã, é pã, é pã, bacelar em Santiria. A filha mais nova é fu, é fu, é fu, formada em veterinária. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do meio é pá, é pá, é pá, pastelar em Santiria. A filha mais nova é pu, é pu, é pu, formada em veterinária. É cor, é cor, coronel de infantaria. A filha mais velha é pu, é pu, é pu, poderosa empresária. O filho do meu é pá, é pá, é pá, a estrela em Santiria. A filha mais nova é fu, é fu, é pu, formada em veterinária. Surgiu na década de 60 como um acordeonista, mas popularizou-se como cantor na década de 70 como cantor. Este artista, nascido no Minho, foi convidado para ir para Lisboa, mas recusou tal convite, ainda que mais tarde acabasse mesmo por rumar até à capital informal de Portugal. Durante os seus primeiros anos de carreira, e já mais a sério, o artista do qual vos falo fez várias músicas, sempre acompanhado com o seu grupo folclórico, que não tinha propriamente um nome, eram vários. Dependia das conveniências, das proximidades e até dos próprios contextos interpretativos. Este artista também tinha as suas músicas brejeiras, como toda a música folclórica. Mas não só. Por exemplo, o Malhão Reacionário tinha tudo menos brejeirice. Ao invés, era uma forma muito inteligente de gritar qualquer coisa nova que estávamos todos a sentir, em 1975. E foi também por essa altura do Malhão Reacionário que este artista compôs algumas das suas mais bem-sucedidas peças tradicionais da música portuguesa. Uma delas, recorrendo até a um canto já mais ou menos popular, era Ó Prima, Ó Rica Prima. A música, claro, ganha uma popularidade tremenda. Mas também se diga que Quim Barreiros não é propriamente o autor da mesma, embora lhe tenha dado uma cor e uma projeção que nunca haverá alcançado antes. A música é inteligente. É uma música brejeira, divertida, mas que nunca chega a recorrer ao palavrão, aquele a que o próprio artista, de seu nome Joaquim Barreiros, haveria de aludir mais tarde, e aliás com isso pagar o decréscimo acentuado da sua projeção artística. Agora que o Barreiros até voltou a fazer um álbum sem recorrer ao palavrão ou à piada fácil, sem segundas intenções, só primeiras. O último álbum, lançado em 2019, foi um álbum que marcou pelo regresso a outros tempos, mesmo que no século XXI. Todavia, a música que vamos ouvir pertence mesmo a essa altura da década de 70, e já agora diga-se que não só era um grande cantor, como também um grande acordeonista. Ele chegou a gravar várias músicas, como por exemplo o Resineiro, numa versão instrumental, sempre com a sua bela concertina, mas também com o acordeão, ao qual nunca se fez rogado em tocar, apesar de ter começado aos 11 anos como baterista num conjunto do pai. Quim Barreiros também já passou pela Antena Web. No ano 2011, conversamos com ele no programa Então Tempo de Antena, e sempre no contexto das ameaças das quais haverá sido vítima a propósito do tema casamento gay. A tal recorrência ou recurso ao insulto e ao palavrão que Quim Barreiros, no qual Quim Barreiros tornou a sua carreira na década de 2010. Mas voltamos definitivamente a essa década, a de 1970, ao do jovem Quim Barreiros, jovial e com muita energia e também com um cantar muito diferente de agora, apesar de ser muito fácil distinguir o Quim Barreiros, mesmo de há 44 anos. Vamos ouvir, nos próximos instantes, Ó Prima, Ó Rica Prima. Ah, e não se desenganem, o som de riso que ouvem não é do público presente. Há tecnologias, naquela altura. Gravações que, certamente, passaram despercebidas à maior parte dos ouvintes dessa música. Semana que não vejo o meu carapau frito é bom, Ai, vamos dançar o vida. Agora, oh, prima, prima. Ai, vamos dançar o vida. Agora, oh, prima. Ai, vamos dançar o vida. Agora, única prima. Ai, vamos dançar o vida. Tenho uma questão, Carlos Bonaparte, se me permite. Vocês vão ler tudo o que devo dizer? Não. Ah, mas parecia. Até parecias um locutor de rádio. Desta vez. Todas as palavras, as frases bem introduzidas e bem coisas e coisas. Muito bem. Bom. Deixa-me só dizer uma coisa que eu não disse há bocadinho porque não queria que aquela intervenção fosse séria. Deixa-me só dizer. Eu por acaso, acho que essa recorrência à rima fácil, à piada fácil, acho que foi o grande fracasso desta música. Para mim, fracasso. Desta música do Hermano José. É como tu dizes, ele vai dizer pan, não é, pasteleiro. E o coronel de infantaria. Ninguém diz cu, mas é que ele diz mesmo, se ele tentar se disfarçar. Sim, e faz coronel. E também faz gestos a acompanhar. O cor e o pan, faz tudo. Sim. Pronto, é um. Eu até me admiro como é que o André Silva ainda não se vai queixar. Por causa do pan. Ah, está. Mas sei lá. Era o que se retirava na. Mas o que tu retiravas e o que eu retirava é o que causa mais sucesso, mais popularidade, acompanhando a fotografia. Mas estaria à espera de algo mais inteligente e uma pessoa tão inteligente. Isso é. Isso está por isso, da minha parte. Isso e o próprio nome da música. A família da Lady Gaga. Está bem, eu percebo a ideia da música. Para mim, esta é uma boa, foi uma música muito melhor porque ela correu a uma expressão popular e fez uma grande música. Agora, neste caso, a família da Lady Gaga, o que é que me lembro sempre? A Lady Gaga, a cantora. Não é, mas a ideia era que aquilo soasse familiar às pessoas. Foi um quase um êxito forçado no sentido de... É brejeiro, o que é brejeiro vende e as pessoas acham piada e gostam e vamos ouvir. Ai, mete agora, mete outra vez. E pronto. Isto já não tem a ideia de outra coisa. Está tão mal, deixando cá fazer o anúncio publicitário para sanitas. Ou seja, está tão mal, que eu vou pegar numa porcaria para ver se isto vende alguma coisa porque eu tenho contas para pagar. E é triste. Eu não sei, eu acredito que não tenha sido isto. Mas é triste. Para mim, eu quando ouvi a música, e já passei algumas vezes na internet, ou porque pedem, ou porque entendo que eu tenho de fazer, porque sou música e que me sou facultada. Mas confesso que não gosto da música. E fico muito triste cada vez que eu ouço. Dou um sorrisinho só no princípio, porque o ritmo é agradável. Mas depois, quando ouço a letra, fico triste. Se fosse aqui uma vez, eu já esperava aquilo. Do Herman. Agora, o Herman José, que já fez cantigas, sei lá, tão interessantes, e o És Tão Boa é um exemplo desses. Foi triste fazer isso. Mas pronto. A minha última escolha, a primeira não cantada em português, vem da Irlanda. Infelizmente, de uma senhora que faleceu há quase 2 anos, a senhora Dolores O'Riordan. Disse várias vezes este nome, e este é um dos motivos para esta escolha musical, porque da República da Irlanda chegou Dolores O'Riordan, a vocalista dos The Cranberries. Passou várias vezes no European Top 20, os The Cranberries e esta música. Porquê? Porque este foi o segundo single do seu álbum, também número 2, do seu segundo álbum, No Need to Argue, e teve a tarefa difícil de ser a sucessora do Zombie. Zombie, portanto, era depois do grande sucesso dos The Cranberries, este single veio a seguir. Até prefiro esta música, não só pela melodia, mas também pela letra. A música que se chama Ode to My Family, tipo, homenagem à minha família, um tributo à minha família, foi escrita pela própria Dolores e também pelo Noel Hogan. Mas é centrado na infância da vocalista Dolores O'Riordan, quando ela tinha uma infância simples, mas bonita, e estava contente com a vida que tinha, antes de ter atingido o sucesso internacional que teve através da música. E estamos a falar de alguém, da Dolores, que na altura, isto é 1994, no final de 94, tinha 23 anos, portanto a infância não tinha sido assim há tanto tempo, e ela foi recordar os seus tempos de criança. Esta música, que é um tributo à família, tem esta... Eu também imagino-me se um dia chegasse ao ponto, não do Cranberries, não é preciso tanto, mas chegasse a um ponto de ter visibilidade nacional, ou até local, podia ser só aqui na minha rua, mas ia provavelmente um dia lembrar-me de, olha, aos tempos em que eu tinha uma vida mais sossegada e uma infância, um crescimento mais feliz e simples. E por isso eu acho que entendo este impulso, ou esta necessidade, ou este gosto que a Dolores teve em criar esta Ode to My Family. E como eu disse no início, estamos ainda inseridos nas festividades, não só no Natal, no Ano Novo, porque isto também é um tributo, ia ser, na ideia inicial, ia ser um gesto, um pequeno gesto de tributo até à minha família, mas isto estende-se porque eu tenho aqui uma lista que pode não estar completa, mas tem assim, diz assim: Desporto Antena, Quadros da Música, Notícias de Outro Mundo, Biografia da Semana, Cassete 90, Vini em 80, European Top 20, Canta-me Histórias, Quando Estou Escolho Eu, esta semana, com versas aleatórias, A Parede do Meu Quarto. Está aqui uma lista, algo extensa, estão aqui 12, e podem não estar todos, fui escrevendo de propósito também, conforme a minha cabeça se lembrava. É a lista dos programas que eu já fiz, ou ainda faço, na Antena Web. Antena Web, que amanhã, para nós, que estamos a gravar dia 3, já completa 10 anos. E eu ainda hoje pensava, no início, estava na hesitação, sei lá, se dura 2, 3 anos, não sei, nunca disse quanto tempo é que ia durar. Mas Antena Web chega aos 10 anos, que na verdade, até podia ser só o Carlos Bonaparte e os programas... Logo desde o início passaram a ser família para mim, e eu olho para esta lista que está aqui à minha frente e confirmo ou relembro o que já fiz, e que ainda faço, dois deles, na Rádio Antena Web. Criou-se aqui um histórico, um currículo interessante a nível musical, histórico, cultural, mas sobretudo de pessoas, a nível pessoal, porque através da Antena Web também conheci pessoas com quem ainda hoje vou falando. E criou-se aqui vários ramos construíram aqui um conjunto interessante de vidas. Não foi sempre, não é todos os dias, nem todas as semanas que contribuo para a Antena Web. Já foi todos os dias, já tive programas de segunda a domingo, ou domingo a sábado. E alguns dias até eram mais que um programa por dia. Mas... depois, motivos profissionais acalmaram fortemente esta contribuição. Mas estes 10 anos, uma década já daqui a poucas horas para nós, dia 4 de janeiro de 2020, foi está a ser bonita, satisfatória, produtiva, bem produtiva. E uma música que passou várias vezes num programa meu da Antena Web, claro que podia, é um dos melhores exemplos que eu tinha para trazer nesta minha última escolha de 3 de janeiro, que é The Cranberries e Ode to My Family. Compreendi quase boa parte. Também já não compreendi. Deixa-me só dizer que um European Top 20, que ainda na passada, segunda dia 30, teve uma edição especial, não é? Pois, esqueci de dizer isso. Ainda por cima, numa semana em que foi publicado um regresso temporário do European Top 20, porque eu e a estreante Lúcia Magalhães fizemos a recordação dos 20 singles mais vendidos na Europa em 1999. Lá está, como eu fazia no European Top 20 original, o European Top 20, os Top 20 europeu, recordava 20 anos depois as 20 músicas mais vendidas. E então, para fechar 2019, fomos recordar as músicas mais vendidas, mais escutadas na Europa em 99, o ano mágico. Sabes que eu compreendo esta... Acho que é que foi primeiro. Quem? Mega Mambo No. 5. Diz? A música mais vendida em 99 foi... não era o Blue Abadi? Não, Mambo No. 5, Lou Bega. Ah, pois foi. Ah, olha, a propósito disso, eu ouvi essa música e quando ouvi essa explicação, porque os ouvintes, depois o programa vai aparecer no podcast, Mas os ouvintes, depois na altura, eu volto a convidar quando aparecer no podcast, porque esse programa está... Eu ouvi esse programa em direto, porque também matei saudades, logicamente. Matei saudades. Eu fiz muitas coisas nessa emissão. Matei saudades. Ouviste pouco pop. Eu matei saudades do programa, matei saudades das músicas. Estive atento à prestação da Lúcia Magalhães. Quando não me disse, aqui vou confidenciar uma coisa que eu acho que já estamos aqui com o nome com isso. Nós temos aqui uma colega, que não é uma colega, mas isso, que é a Filipa. E a Filipa faz, que não sai, parece como Filipa Sobral, é importante referir de cá duas. A Filipa Sobral, ela faz aqui algo publicitário. E então, quando eu ouvi a Lúcia pela primeira vez, e eu não me disse que era a Lúcia, a minha primeira reação foi: está a cá comigo, cá Filipe. Claro que depois lá, cá se percebe, não é? Mas aquela intervenção inicial, eu pensei: pronto, está bem. Mas é que eu preciso falar. Mas estive aqui a ligar a percepção da Lúcia, estive a matar as suas saudades, e estive também, aproveitei para fazer. Eu parei mesmo o que estava a fazer, eu parei mesmo o trabalho, e pensei: ah, bem, este momento é meu. Este momento é o momento de eu desfrutar deste projeto. Só ouvir como se fosse para casa, ou como se quisesse passar um bocadinho de tempo. Também tenho a ouvir o Eurovision Top 20. Mas, sem me demorar, não tinha sono. Mas estava ali, tão contente, como se eu fosse uma criança. Exatamente como o Rock to My Family. Só estive ali a desfrutar como se eu fosse uma criança despreocupada. Mas eu lembro-me de uma coisa, estavas agora a falar nisso... Não sabias quanto tempo é que esperavas que a rádio durasse, mas lembro-me que não esperavas que ela durasse 2 anos. Porque em 2012 falámos precisamente disso. E não estavas a esperar que ela durasse tanto tempo, que ao fim de 3, 4 meses que eu me fartasse a ideia. Pronto, enfim, ficar um ano e tal, mas não mais do que isso. E pronto, é isso. Então... O melhor tributo que Dom Ouro está a fazer é cantar tu. Thank you. Desta vez nem deixei o Carlos pensar, nem deixei acabar a música em liga logo, deixa ver se ele já sabe a resposta. Vou terminar assim, a pensar em falar. Olha, mas antes de dar a resposta, deixa-me só dizer aqui que realmente eu compreendo muito bem isso. Sabes que estamos contigo, mas agora estamos aos ouvintes. Eu muitas vezes dou por mim a pensar, a ter saudades, porque pronto, tu não tens essa. Tu não tens essa popularidade, digamos assim, esta coisa. Eu todos os dias tenho que me deparar com pessoas que estão à espera de coisas minhas. Artistas que estão à espera que eu lhes envie as entrevistas, artistas que me enviam músicas à espera que eu as passe na rádio, artistas que me enviam as notícias à espera que elas sejam publicadas. Locutores que, olha, arranjei uma nova pessoa, mas não é, ou então que tem algum problema, alguma insatisfação, alguma. Ou seja, e eu próprio que tenho muito trabalho em cima, eu adoro aquilo que faço, mas às vezes, então, sobretudo quando estou a fazer noites, e às vezes penso que era. Eu lembro-me de quando, para mim, a noite era só uma curtição, porque eu. Curtição, atenção, eu estava em casa. Eu estava em casa só a curtir as músicas. Estava ou as músicas, ou eu cheguei, eu estas semanas cheguei ao ponto, já não sei qual é que foi a semana, acho que foi há duas semanas, cheguei ao ponto de, às 2 da manhã, quando fui para a cama, ligar na RTP Memória, que era um filme inglês, uma série inglesa, que foi. E eu fiquei ali, eu não percebi nada daquilo, mas aquilo tinha duas coisas. Era antigo, notava-se o som de ser antigo. E por outra coisa, era inglês. Ora, quantas vezes é que eu, com 5, 6 anos, me deitava no sofá, no tempo em que ainda cabia, naquele sofá, em que eu tenho que vir quase esticar as pernas e vir no sofá. E basicamente, os meus pais estavam a ver televisão. Os meus pais. Ora, quando eu tinha 6 anos, eles tinham a minha idade. A idade que eu tenho agora, eles tinham essa idade. Eram pessoas cheias de energia, muito joviais, não havia problemas de tudo, não havia nada. E eu via os fecheiros secretos com eles. Eu já tinha 8 anos nessa altura. Às 11 da noite, o que é que era? Eu via os fecheiros secretos. Em 94, portanto, já eu tinha 8 anos. Mas mesmo quando eu tinha 16, quando eu tinha 17, eu não era propriamente um miúdo inconsciente, eu tinha muita coisa acontecendo na minha cabeça, mas eu desfrutava muito eu desfrutava mesmo muito das, portanto, da vida, no fundo. E deitava-me às horas, deitava-me horas. Para mim, 2 da manhã era muito tarde. Para mim, 2 da manhã, eu não queria passar das 2 da manhã. Para mim, 2 da manhã era hora para me deitar. No máximo. Qual é que foi o dia dessa muito legal? Às 2 da manhã, não me lembro. Eu sempre deitei mais tarde. Ah, pronto, menos agora que tenho. Menos hoje. Hoje, por acaso, fui para a cama à 1:30. Ah, porque, por acaso, eu tenho ficado sempre... aliás, não, minto. Eu até tenho feito até um bocadinho o oposto. Tenho adormecido mais cedo, 10, 9:30, e tenho acordado às 2, 3 da manhã e começo a trabalhar a partir daí. Às vezes me acontece. Mas já não me lembro, mas cá está. O meu deitar, o meu acordar, vem sempre com a preocupação. Sempre com a preocupação do trabalho. Por um lado, do meu trabalho. E depois também sempre com a noção que eu não posso passar demasiado tempo longe. Porque há muita gente que está à minha espera. E isso é bom, claro. E que haja mais pessoas assim. Eu não me importo. Eu fico contente. Se eu agora acabar de gravar aqui o programa e chegar lá e tiver 6 ou 7 e-mails de pessoas, ou porque estão satisfeitas, ou porque estão contentes, ou o que seja, eu fico contente, mais contente do que se não tiver nenhum. Apesar de que não ter nenhum, ou ter um, dá menos trabalho. E menos pressão. Mas pessoas insatisfeitas é sinal que esperam mais de mim, por exemplo. Não é? E a verdade é que essa música do To My Family, e não só essa música, a música que nós também vamos ouvir a seguir, não é, a música que nós vamos ouvir a seguir não é uma letra alusiva a essa altura, estou aí para os sonhos de menino e não gosto de plásticos, mas porque acho que foi a única que me ocorreu, que me querem quando era criança. Mas vamos ouvir uma música que, não aludindo em termos literários a esse tempo, alude a, em termos de temporada, em termos de época. É uma música mais recente, ou seja, não é de 2006. Mas eu acho que até 2006, 2007 eu era uma pessoa que via... Aliás, até 2010, aliás, até 2011 eu era uma pessoa que via a vida com muita calma. Mas 2006, se calhar, foi das melhores alturas porque foi um grande verão. Foi um tempo em que eu já era adulto, em que já sabia fazer muitas coisas, em que realmente fazia muitas coisas e em que estava... Eu não sei se tu deves ter essa certeza que o miúdo, que agora é um adulto, que as pessoas estão à espera, que arranja uma namorada, que começa a fazer a vida, que começa a fazer o curso universitário. Pronto, estava nesse patamar. Não tinha namorado, é verdade, mas também não era grave, só tinha 20 anos. Mas estava a fazer o curso universitário. E estava até a ser bem sucedido. Fiz as cadeiras todas do todo o ano. Todo o primeiro ano fiz as cadeiras todas. Agora, qual é que é aqui a questão? Essa música chama-se Unfaithful, ela é da Rihanna, e cá está, não, em termos literários, não é nada de uma coisa ruim, é mais ou menos calma, acho que foi a primeira música calma que a Rihanna fez, e pronto, eu não vou ouvir aos anos 90, porque acho que é muito triste já, eu ouvir aos anos 90, e porque a vida não acabou, a vida, ou seja, a pele vida não acabou em 1999. E ela ainda hoje continua. Essa realização pessoal continua. Mas acho que isto é a vida, o trabalho, aquela coisa. E depois vem esta nostalgia e... Pronto, é isso. É. Mas sim, é a música da Rihanna, não sei se foi. É a terceira vez que Rihanna, a primeira nesta temporada, mas a terceira vez que Rihanna vai passar nos Coisas do Escolho Eu, mas curiosamente é a primeira que não é featuring com não sei quem, porque as outras duas vezes, a 18 de maio de 2013, foi Eminem e Rihanna, Love the Way You Lie, minha escolha. Quem escolheu? Fui eu. E tu, na resposta, Rihanna e Nicky Hackle com Stay. Agora... Ei, eu já não sabia. Agora, Rihanna... Eu lembrava que isso existia. Hã? A Rihanna, que em 2006 trouxe este Unfaithful do álbum A Girl Like Me, uma rapariga como eu, até vai esse tom de infância. Numa emissão em que tivemos para abrir Golden Slumbers, isto até... Por isso é que não percebe o que ela diz, porque é difícil dizer o nome do grupo. Golden Slumbers para perto, depois o Canal Osiris e Telemóveis. Depois, o... Não, não foi... Foi. Depois foi o Herman José, a família da Lady Gaga. Depois, foste tu, quem foi? O Prima Reis. Isso. A Prima. Seguida, The Cranberries e o To My Family. E agora Rihanna e Unfaithful. E ainda, só para fechar, estava aqui a fazer também mentalmente, mentalmente com a ajuda de uma lista, de programas que eu ouvi mais que uma emissão da Antena Web. Queres que eu te diga? Posso dizer assim para... Vinte Valores, Alma Lusa, de Par em Par. Este Par em Par eu era diário ouvinte assíduo para depois dizer mal o Carlos, mas não. Era diário naquele programa matutino que era o de Par em Par. No Canal 2, se não me engano, das 10 ao meio-dia, ou das 9... Era uma coisa. 9 e meia às 11. Foi isso. Histórias da Eurovisão, Nós e o Mundo, O Céu da Minha Rua, Rádio 1900, Rádio à Tarde, Sonoplastia, sobretudo os anúncios que hoje dei a criar, o Sunset Music, da Patrícia, O Tempo da Antena e Um Contra o Outro. É assim que eu me lembro de escutar. São praticamente o mesmo número dos programas que eu também fiz. Escutar de outras pessoas, quase tudo teus. Assim será, assim foi, Carlos Bonaparte, iremos despedir-nos, certamente, da uma próxima oportunidade. Não consideras? Consideras. Até uma próxima oportunidade. E como eu dizia, até para a semana. Um dia desse. Não, pois não era até para a semana, até uma próxima oportunidade. Estava a tentar lembrar-me do Palmas para não sei o quê, pois não era Palmas, era. Ai, do Sastec. Quando foi com o teclado? Sim. Foi com o teclado. Para fechar, vamos então até um país que fica um bocadinho longe. Eu acho que eles nem nos Jogos Olímpicos são muito conhecidos. Porque a rapariga nasceu em Barbados, a Rihanna, no ano 1988. Vamos então a Barbados fazer a barba. Vamos lá. Story of my life, searching for the right, but it keeps avoiding me. Sorrow in my soul, cause it seems that wrong really loves my company. He's more than a man, and this is more than love, the reason that the sky is blue. The clouds are rolling in, because I'm gone again, and to him I just can't be true. And I know that he